Cabeça na pia. Fui encontrado desacordado e no hospital fui internado. Fiquei sob observação e o enfermeiro de plantão injetou formol no meu corpo. Em 25 minutos estava morto. Às 4 da tarde foi algo muito triste, mas infelizmente.